Cristo, eu sou de Cristo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Adorador, que não se troca, adorador, que

Jerusalém. Meu ser.